lhe saía da cabeça a paranoia. O que fazer se a chacota for para ela? E no processo esqueceu-se de viver. Atropelou o que já vinha de criança. Dias e dias sem nada verdadeiro. Horas e horas de inútil devaneio. Momentos tristes e um desastre ao intervalo. Com a queda do avião que pilotava por engano. São vigaristas que lhe levam o juízo. Quem é culpado de não saber ver-se ao espelho? Oportunistas, medos cegam-lhe o anseio. E aparecem sempre sem qualquer aviso. Ai, que desperdício. Do lamento sempre foi puta versátil. E a inércia e a preguiça suas primas. Para que não a julguem, continua a sua história de inferno numa poltrona em frente à televisão. E as muletas da família fazem parte de uma dieta que ajuda ao tempo fácil. Mas a riqueza não abunda e o resultado está à vista. E a menina há de ter que se vender. São pugilistas que lhe quebram a motivação, vindos de um sítio que ainda não foi convertido. E esses tipos não largam de ao pé da porta para entrarem sem fazer muito alarido. Ai, é um suplício. Não lhe saía da cabeça a paranoia. O que fazer se a chacota for para ela? E no processo esqueceu-se de viver e atropelou o que já vinha de criança. Eram dias e dias sem nada verdadeiro. Horas e horas de inútil devaneio. Momentos tristes e um desastre ao intervalo. Com a queda do avião que pilotava por engano. São vigaristas que lhe levam juízo. Também quem é culpado de não saber ver-se ao espelho. Oportunistas, medos cegam-lhe o anseio. E aparecem sempre sem qualquer aviso. Ai, o lamento sempre foi uma puta versátil. E a inércia e a preguiça suas primas. Para que não a julguem, continua a sua história de inverno numa poltrona, mesmo em frente à televisão.